o amor escasso. Sentimento expressado em cada verso. Não desisto, acredito, luto, construo meu castelo. Escrevo que vivo melhor. Vivo que escrevo, sem demagogia. Na ponta da caneta, verdadeira revolução. Aqui tá sendo escrita, reflita, por favor. Sem hipocrisia, a vida é uma página escrita a cada dia. Tudo que semeamos, com toda certeza vamos colher. Não pague pra ver, pouco sobreviveram pra escrever. É desse jeito, meu caro mundão. Tenho os seus laços e o preço a ser pago. Sou grato por ter sido resgatado pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Só quem passou sabe como é estar atrás das grades ou jogado em um beco qualquer. Como um simples mané, nesse momento tem vários, né? É. Como sombras, número, estatística em cada esquina. Praça da Sé, Estação da Luz, Ipiranga, Sodoma e Gomorra. Seja bem-vindo, amigo. Aqui é São Paulo, aonde sobrevivo caminhando e anunciando o Evangelho de Cristo. Sufocado, oprimido, infelizmente este é o mundo que vivo. Por que tudo isso? Sei lá. Talvez seja a falta de Cristo. Hoje tudo está mudado. As crianças estão crescendo mais rápido. Prostituição, tráfico, presídios lotados. Todo mundo quer dinheiro pra satisfazer seus desejos. Não vai e vem. Ninguém quer saber de ninguém. A luta é constante entre o mal e o bem. E nessa eu vejo vários reféns.